assim me região de Coimbra aqui, apresenta-se como colaboradora da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura. Portanto, a FAO colheu e elegeu este local e, portanto, toda a orla e a Serra da Estrela como sítio de eleição para, no plano da sustentabilidade da alimentação, ser apresentá-lo como um sítio paradigmático. A gastronomia e a alimentação vêm diretamente da terra, de uma forma saudável e numa relação muito direta entre o homem e o seu enquadramento geográfico. Portanto, nós, como entidade de gestão territorial, vamos colaborar diretamente com a FAO para aquilo que for necessário em termos da apresentação do território. Por outro lado, inserimos também neste projeto aquilo que é a nossa candidatura, já acolhida pela Comissão Europeia, para a Capital Europeia da Gastronomia 2021. Porque os objetivos são muito semelhantes, que o júri elegeu como sendo um grande fator de majoração foi precisamente o plano de sustentabilidade, a relação direta entre a nossa alimentação tradicional e os locais.